ia lhe dizer. Já cansei de esperar. Por você eu já chorei e não vou mais me importar com o que os outros vão falar. Eu não nego que já fui só um jogo em suas mãos. Quem amou como eu amei sempre perde a razão quando entrega o coração. Hoje eu vou sair pelo mundo, tudo que eu queria vou fazer. Foi você quem quis assim que eu mudasse meu viver. O que eu tinha eu lhe dei, fui um tolo agora eu sei, mas não vou me humilhar. Yeah.